afro, hip hop e impacto. Ouço a voz desesperada de uma nação suicida, seja na droga, no trabalho, em casa, com a família, quem quebrou com a sorte, pensou em evolução pessoal, não esperou cair do céu na acomodação anual. Se fudeu, o sistema engoliu, preveu, não deu chance, oportunidade, no mínimo se vendeu ao molde podre do vem a voz, poder o reino dos que não entendem, aqueles que a ignorância há tempos defendem e acham que estão certos, burros no retrocesso, não acordam nem na porrada, não andam pelo certo, nem sei se conseguem, abre o jornal pra ler o signo e já se perdem no envolvimento com o que há de pior, o que pede. MK perfeita do hip hop.